Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pela internet, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que está conosco em todas as edições do Pretinho, seja ao vivo, seja no, na reprise no sábado, a 1 e às 6 da tarde. Fala, Coracim! É nóis, mano! Tu não sabe, mas eu gravei toda a cena, cara. Eu sei, cara, eu sei. Não precisa nem falar. Ligado, tá sempre filmando, né? Ah, tô sempre o cinegrafista do programa, né? É nóis, cara, tamo junto. Fala aí, Mr. P. Everton! Opa! Fala aí, Batata. Tudo bem, tudo certinho. Fala, Maurício Amaral! Oi, tudo bem? Tudo tranquilo, neném. Fala aí, Cajezinho. E aí, beleza? Bom final de tarde. Tudo tranquilo, Potter. De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Cara, eu queria pedir agora o seguinte, cara. Eu queria pedir que a gente não cantasse no início do programa. Por que que aliás, eu queria pedir mais. Eu queria pedir que a gente não você cantasse. Claro, olha aí. É o programa. Algo assim. Não é pra gente cantar mais o programa. É tudo. Não pode fazer mais nada o programa. Não, não. A gente pode ler piada, pode ler notícia, pode fazer o que. Eu tenho uma piada aqui, vai. Não, não. Viu? Não dá pra ler piada. Salmos, salmos dá. Salmos, é verdade. Tudo bem, Cid? Tudo bom, noite. tá aqui, chega aí, doutor Meira também. Tranquilo, querido. Aliás, o Cid Moreira me sacaneou ontem no salmo, hein, Cid? Por quê? Eu tava te ouvindo. Aquela musiquinha lá do Jardim. Olha, vou te contar isso, Cid Moreira. Deixa eu fazer rapidamente um editorialzinho do programa aqui sobre o ocorrido hoje às 13 horas. Só que o Twitch Cam, que a Twitch Cam que nós fizemos aqui no programa, agradou muita gente. Porém, desagradou a muita gente. A Twitchcam segregou o público, a audiência do programa. Dos 4 mil aproximadamente espectadores, web espectadores que nós tínhamos ali na Twitchcam do Pretinho. 1000 eram gays. Uns 200 gays reclamaram. Ah, tá. Que não era pra abrir a câmera do Pretinho, que não queriam ver quem é que fazia o quê, que não queriam ver o que acontecia aí, que queriam ficar imaginando. Então nós estamos aqui assumindo um compromisso público com a audiência do Pretinho, que nós não mais faremos Twitchcam. Muito bem! Do Pretinho. Porã, então pode voltar pro meu colo aqui, Porã, como tá fazendo. Não faremos mais. Né, meu? Obrigado. Vamos aos destaques comentados. O Potter também. O Potter já tá todo mundo sabendo que tá aí. A estrela móvel do programa, que falha imperdoável, é o homem galpão crioulo. Neto Fagundes. Tá concentrado, tô focado. Na verdade, como na segunda-feira eu não compareci, a gente vai ficando meio invisível, cara. Isso aí tem que estar vindo verdade, todo dia. Compadre, é verdade. Isso aí. É verdade. Mas tudo bem, meu compadre? Tudo bem, meu compadre. Seja bem-vindo a este programa. Como cozinheira de programinha. Destaques comentados do Clique RBS. Sul do Brasil registra a tarde mais fria da década. Por isso eu não consegui dormir. Cidade de Bom Jesus, a temperatura. Quê? Por isso eu não consegui dormir. Tu ia dormir de tarde, Pedro. O Pi trabalha, né? É mesmo? Trabalha na madrugada. Tem até as 2 da manhã, às 8 horas, nós estávamos em Tramandaí, né? Lá no colégio 9 de maio. Tinha que dormir mesmo, Pi. Tem que dormir, né? E não consegui porque foram 2 litros de chimarrão. Aí não dorme. Fica ligado. Tá certo. Pois a temperatura máxima registrada foi de 1,4 graus em Bom Jesus. Máxima. Tinha vento em Bom Jesus? Não temos aqui a informação, mas temos o áudio de Bom Jesus. Temos o áudio de Bom Jesus. Tinha vento. A baixa temperatura aliada à umidade proporcionou a ocorrência de neve na cidade. Em Cambará do Sul, onde também nevou, os termômetros marcaram a máxima de 5 graus. Pô, tava bom. Tá quente. E em Passo Fundo fez 4 graus e meio durante esta tarde. Nevo sem camisa em Passo Fundo. Sabe que eu acordo todos os dias bem cedinho pra vir aqui fazer o Acorde com o Porão, o outro programa que eu apresento aqui na rádio. Cara, eu senti isso porque geralmente a temperatura começa baixa ali pelos 5, 6 graus, era o que estava ocorrendo nos últimos dias, uhum. E ela vai subindo com uma certa, né, 2 graus, daqui a pouco tá 8, daqui a pouco tá 9, e hoje, cara, não eu subia. Fiz, até o meio-dia, não vai subir ninguém. Subiu 3 graus apenas, de 4 graus das 7 da manhã, apenas 7 graus ao meio-dia, cara, isso, uma loucura, mais, meu. Ah, cara. Lion Negrete é mormaço isso aí. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, anunciou nesta quinta-feira que a companhia aérea Gol será multada em R$2 milhões. Bom! Devido aos atrasos em seus voos nos últimos dias. Pra R$2 milhões, quem vai pagar? Nós vamos pagar. Não. Quem é que com vai com o aumento pagar? Das passagens. É público, né? Sim, aumento da passagem, com a diminuição das comidas. Peraí um pouquinho. Se tirar a barrinha de cereal, vamos botar o que pra nós comer no voo da Gol? Contratação de aeromoças gays. Homens amendoim gays, murcho. Ah, não, peraí, cara. Senado aprovou hoje projeto de lei que permite a prisão de qualquer eleitor 5 dias antes da eleição e até 2 dias após a realização do pleito. Como assim? É exatamente como está dito. Repete, aqui. Então. Uhum. O Senado aprovou hoje projeto de lei que permite a prisão de qualquer eleitor 5 dias antes da eleição e até 2 dias depois da eleição. A atual lei eleitoral proíbe que os eleitores sejam presos neste período. Entendeu? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso, cara. Não, é que antigamente ninguém não era tanto podia tempo, ser eu acho, preso. Né? Não, eu acho que era 48 porque horas. Porque antigamente prendiam as pessoas. Seu dever votar, entendeu? E também pra separar eleitores, prendiam que eles não queriam, entendeu? Eram umas prisões dirigidas, tipo, aquele ali vai votar na oposição, então vamos prender aquele cara ali. Sim. O objetivo da medida, segundo os senadores, é evitar que criminosos se utilizem da legislação eleitoral para praticar crimes durante o período previsto. Mas até que o flagrante eles prendiam, né? O flagrante. Ainda em flagrante é que a pessoa era presa. Uma coisa é tirar a pessoa dali, outra coisa é prender mesmo. Prender, botar atrás da grade, né? Aí é diferente, tem todo aquele processo burocrático, né? Daqui a pouco só leva pra delegacia, faz uma coisinha e larga. Dá uns tapas e larga. Mexe, né? Não. Tem outra votação, o Senado aprova a lei que proíbe demissão por justa causa para dependentes de álcool. Não, mas tá bom pra ti, cara. Proíbe a justa causa. Então. Proíbe a demissão por justa causa. Tu tá dentro. Para dependentes de álcool. Atualmente a CLT prevê que a embriaguez habitual é um motivo para a demissão por justa causa. O cara que vai trabalhar constantemente bêbado. Senador Marcelo Crivella, autor do projeto, argumentou que o alcoolismo já deixou de ser visto como uma falha moral. Uma doença, né? Havendo consenso nos dias atuais se tratar de doença severa. Eu comentei com o Rafinha hoje à tarde aqui na Atlântida, em Porto Alegre, e o Rafinha falou um troço importante, cara. Finalmente. Se tu prende o... Esse foi o neto, Rafinha. Se tu demite o cara por ele ser alcoólatra, vai piorar a situação. Vai piorar, claro. Que o cara vai deprimido pra casa e vai beber mais. É verdade. Não, e bate na mulher e faz assassinato. Faz assassinato. Comete um assassinato. Fazer abaixo assinado. Não, faz. Mas é faz assassinato. Sabe que uma vez. Não vou contar essa história de novo, porque é a história mais triste que eu contei aqui. E sempre cai o clima. Isso. Não, derruba o clima. Não derruba. Tá na hora. 6:16, tá na hora. Agora é os pratos do dia. No pretinho básico com Cajê. 8h58 de biquíni floral, Katy Perry faz show em Singapura. Katy Perry tá na Playboy americana desta semana. Não sei se é Playboy americana. Rolling Stone brasileira. Mas ela tá fazendo um ensaio sensual, né? Eu acho que ela é da Playboy americana, Katy então. Ela deu uma entrevista com todas as pessoas dentro da piscina. Criando aquela coisa, assim. Aquele clima favorável. Tipo assim, o que mais interessa não é mais o que mais interessa, né? Que é o que a Katy Perry pensa, se interessa isso pra alguém. Sim. O fato é que ela entrou numa piscina e aí os repórteres entraram numa piscina também. Com água pela cintura, entrevistando. Alguém filmando por baixo, tipo Big Brother. Sim, porque com óculos de piscina dá pra enxergar tudo por baixo, fica a dica, né? Entrevista de jogador de futebol das antigas, no vestiário. Isso aí, clima. 10:02, Rita Lee coloca Botox e faz plástica na região dos olhos. Foi o boi com uma piorada, eu acho. Só foi linda por muitos e muitos. Quando que ela foi linda? Ela era muito bonita. Nos anos 70. Ela tinha uma beleza francesa. Tem aquele documentário sobre o Arnaldo Batista, que aparece ela, gurezinha. Ela foi linda por uma meia hora. Ela era linda no tempo dos Mutantes. Uma meia hora ela foi bonita. É que ela é mutante, né, cara? Ela era bonita. Quando o público bebia, ela ficava linda no show. Além de linda, ela tem uma irmã igualzinha. Ela, Nós não vamos sair dessa discussão. Não. Mas é verdade, viu, o negócio da irmã dela. Tanto é que no Planeta Atlântida, quando ela se apresentou, a irmã normalmente viaja junto e muita gente... De vez em quando bota a irmã no lugar, com né? Ela. Pra cantar. E agora então vai... A irmã dela trabalhava no camarim com as roupas e tal. Agora vai chover. Dica pras pessoas procurarem fotos antigas da Rita Lee na internet pra que tenham a sua opinião. Eu me lembro, Pia, do camarim da Rita Lee, como era bom! Era bom aquilo. Era ótimo! Ah, bons tempos do rock and roll. Meio-dia e 8, Giovanna Antonelli esconde a barriga durante passeio. Você até também faz. Né? Pô, é. Ela podia dar dica pra gente como é que faz pra esconder a barriga. Tá prenha. Ah, barriga de gêmeos. Por que ela esconde, cara? Cara, na verdade ela não esconde, foi uma bichinha que fez essa matéria e achou que ela escondeu. Aí, tu é a equipe, cara. A bichinha, 14, na verdade, 28, é o Maurício. 14h28, amigos se chateiam com a atriz... Amigos se chateiam com a atriz por não serem convidados pra festa. Perfeito. Ah. É um troço. Cara, que manchete, velho. Que coisa emocionante. Manchete. Olha, eu tenho bastante tempo de rádio, agora é uma emoção isso aí. Cara. Realmente eu fiquei emocionado. Uma vez eu vi o... Fica no ar, né? O Santana sem roupa também. Pode botar qualquer atriz, né? Qualquer atriz, né, meu? Parabéns. Algum comentário mais? Não. Beleza. O Vanzo ali, um grande abraço ao pessoal da Rua dos Gatos. 16h36, ex-BBB Serginho e Paulinho Vilhena agitam evento no Rio. Olha! Serginho, que é mais mulher do que todas as mulheres que eu conheço. É, tem gente aqui na mesa que pegava, mas tudo quem, bem. Quem, cara? Não, quem agora vai falar. Agora vai falar. Grande abraço, cara. Muito obrigado. Fica jogando Potter, óbvio. Vai falar. Não, pegaria. Pegaria que tu falou. Não, o Serginho não. Agora o Paulo Vilhena até que dá pra falar. Não, para aí. Bem arrumadinha o Serginho. Não, o Serginho não dá. Não dá. Não faz mais. Não é uma bicha que faz o meu estilo. Não, cara, ele não é uma bicha, ele é uma mulher. Não é uma mulher que faz o meu estilo. Não dá, é muito afetado. É afetado demais, sabe? Faz foto. Adoro. Assim, quem é esse? Esse é o... O Big Brother, aquela bicha louca. Mas tinham duas bichas, não tinha duas bichas? Tinha o bicho. É o Bichésar, né? É, o de César, né? Não é o transformista. É o outro putinho aqui. O Bichésar botou silicone no bumbum. Sim, tá certo. E agora? Questão de 4 minutos pra trás. Não mais do que isso. 4 minutos. Era 6h16 a 4 minutos. Não mais do que isso. Não mais do que isso era. Não mais do que isso. Não mais. 4. Não mais. 4. Não mais. 4. 4. 5 agora. Eu já entendi. Angelina Jolie leva os filhos a uma loja de brinquedos. Oh, maravilha. Todos os dias essa mulher leva os filhos, porque ela tá viajando pra lançar um filme. Que, né, que ela tem muito filho, né, pra filho, levar. Né, e ela leva os filhos. E aí ela tá em Berlim um dia, em Roma no outro dia. Sempre Rosário do Sul. As lojas de brinquedos do mundo todo são diferentes. Tá ótimo, hein? Que maravilha. Muito bom. Vamos dar uma rodadinha aí, manda pi. Em uma de suas experiências, a NASA enviou ao espaço 3 macacos. Cristiano Manuel. Ou português. Todos os dias ligavam para passar as coordenadas. NASA, vamos fazer aqui. É NASA para nave, atenção NASA para nave, atenção macaco número 1. Configurar o painel de controle da espaçonave. Autoórida, NASA. Configuração efetuada. Macaco número 2, verificar a pressurização da espaçonave. Tá trabalhando na NASA, autoórida. Autoórida largou o futebol. Como é que tá a NASA aí, Dória? Você tá me vendo aí. Tem caras bonitos aí? Eu tenho saudade de você. Especial de Féter. Quer falar com o Mano Menezes hoje de novo? Eu não gostaria de falar com o Féter, saber onde ele está. Como assim? Falar com o Mano Menezes, cara? Cara, a gente tem contato. Volta ali nos roda, volta. Posso voltar pra NASA. Aí então, macaco número 2, verificou a pressurização da espaçonave e tal. Pressurização verificada. Macaco número 3, alinhar a rota da espaçonave. Rota alinhada. Astronauta Cristiano Manuel, por gentileza. Ai, já sei. Põe comida para os macacos e não mexe em nada. Ô, queridos, no próximo dia 17 começa a propaganda eleitoral gratuita, obrigatória, tá em veículos de mídia eletrônica. Não creio. Cara. E aí acontece que vai ser das 7 às 10 para as 8 da manhã e vai ser depois. 50 minutos? 50 minutos no primeiro turno, né? E depois do meio-dia ao meio-dia 50. Acabou o discorama? Acabou o discorama no ar na Atlântida. Segue o discorama pela internet. Entre meio-dia e 10 para 1. Vídeo caso. 17, cara. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara, que nós teremos também uma eleição aqui no Pretinho Básico. Ó. A exemplo do próximo pleito aí. É, nós estaremos elegendo um dos nossos queridos da mesa. Querido. Dudu, doutor Meira, Cid, é aí, Dirceu, cara. Doutor Alceu, mas eu Clô, sou bom da eleição, doutor Pepe. Nego Velho, todos estes candidatos, são mais de 30 candidatos concorrendo à eleição, doutor Alceu, para ver quem ganha o direito de ser âncora do Pretinho Básico por um dia. Mas bom pedir pro Pepão, este político. Tu, Dali, não, tu não pode, tu não é nem brasileiro, né, Dali? O Castelhano é brasileiro. Eu queria dizer que eu... É um preconceito isso, Castelhano! Vamos ver qual vai ser o desempenho do Alessandro amanhã e aí logo após a gente conversa. É verdade. Tá bem? Então, a partir do dia 17, começamos o também horário eleitoral obrigatório do Pretinho Básico, Potter. É isso aí, marketing. E aí, galera do Pretinho, esse meio aqui vai para o querido casal de irmãos Anitta e Zé. Oh. Eu tive prazer de jogar bola com eles ontem. Anitta joga um bolão, né? A Anitta joga muita bola. Então, beijo pra Anitta e pro Zé, que estão escutando o Pretinho Básico todo dia. E tem 4, ou 5, ou 6, ou 7 anos de idade. Muito bem. Não, menos. 6. Quatro e sete. Informação sempre precisa no Pretinho. Entre 3 e 6 anos, os dois. São crianças. Uma dúvida. Quem manda é o Marcelo Nogueira de Pelotas. Oh, Nogueira. O nosso querido Almir é o responsável pelo marketing da Prefeitura de Cambará do Sul? Se não, vejamos. Em Gramado, neva uma vez a cada 100 anos. E o pessoal de lá consegue usar isso pro turismo. Enquanto em Cambará, todo ano neva. E nada de usarem isso como deveriam para alavancar o turismo na cidade. É bote a boca já? Porra, Almir. Não, é um desabafo. Ah, tá. Desabafo. Que Gramado é muito mais bem preparado. Quando isso, a Cambará, querido? Pede pra mandar um grande abraço pra galera e manda um jabu. Jabulani. Cheia pra ele. Cheia pra ele. Não tem como competir com Gramado, cara. Gramado não tem como. Não tem como, cara. Gramado e Canela ali são imbatíveis. Não tem como competir com Gramado. Nem com Gramado sintético. Nevou em Lagoa Vermelha também hoje. A sexta cidade a ter neve. Ou seja, Lagoa Vermelha ficou branca. Tá demais, Alvi Rubra, galera. Vai daí, meu compadre Neto! Nego velho caminhoneiro passou um tempo viajando e chegou em casa na madruga. Como tava com saudade, correu direto pro quarto, agarrou a esposa, não deixou ela nem falar, né? Quando acabou, foi pra cozinha tomar uma água, ele olhou e viu a esposa tomando um café. Intrigado, ele perguntou: mas amor, tu não tava no quarto agora há pouco, no momento? Não, aquela era a mãe. Ela veio me fazer companhia enquanto você viajava. Mas pelo amor de Deus, querido, nem imagina o que é que aconteceu. Cheguei morrendo de saudade tua, corri pro quarto escurinho, como a gente gosta, pensando que fosse tu, e acabei fazendo bobagemzinho. Ai, meu Deus. A esposa indignada foi correndo falar com a mãe: mãe, é verdade que o nego velho passou por aqui agora há pouco? Sim. E a senhora não disse nada? Claro que não, tu sabe muito bem que eu não falo com aquele nojento. É bom que o nego velho é chamado de nego velho pela mulher. Pela mulher dele, porque ele é o cara. Neto, conta essa que tu contou pra nós agora aqui, que é só mundo final, assim, ó, mundo final. Como que dá, cara? Toalha. Pode botar uma pedra de toalha agora. Fica a dica. 20 anos de casado. Muda aqui. 20 anos de casado. O cara convidou a mulher pra jantar, a mulher disse: não, querido, eu acho que é o seguinte, vamos escolher um lugar mais atraente, por exemplo, motel. Ai. O cara: motel? É, motel, 20 anos de casado, vamos lá comemorar e tal. O cara foi pra lá, ficou lá, festejaram, comemoraram os 20 anos, na saída a conta, né? Vê a conta aí, professor. O cara disse: deu aqui, mais os 100 reais da toalha. O cara: como assim 100 reais da toalha? Não, tem 100 reais da toalha, levaram uma toalha. Não, não levou toalha nenhuma. Ah, bom o senhor consultar. O cara foi lá, voltou lá, falou com a mulher: ô, mulher, pegou uma toalha do quarto? Aí a mulher disse: desculpa, querido, não te avisei. Peguei pra registrar esse momento, né? Lembrança. Momento tão especial, levar de lembrança e tal. O cara: pô, tem que me avisar, tia. Tá, fechou, voltou lá pro cara. Tá, tudo bem, pode cobrar os 100 pila aí. Aí o cara olhou pra ele: puta, é brabo, hein, doutor? Cara, cara tem que ficar bem quieto. Bem quietinho. O cara só fechou o vidro, pagou e foi embora. Porazinho, antes mais uma informação aqui sobre neve, cara. Serra do Rio do Rastro tem neve incessante desde 10 horas da manhã e a acúmulo já chega a 10 centímetros. Ou seja, não tem mais rastro na serra. Não, já andaram, tudo branquinho. Vocês já andaram nessa estrada? Não. É linda, né? Cara, é sensacional. Só que, é o seguinte, não tem acostamento. E é um penhasco pra baixo, cara. Imagina esse sujeiro. Pra São Urubici, São Joaquim, Santa Catarina. Cidades. Não, Urubici. Ah, perto, depois de Lages. Passa lá, por quê? Sim. Pra cá. Mas ele tá falando por onde passa? São Joaquim. Eu acho que eu já andei, velho, por ali. Vai, Porazinho. É que tu contorna a montanha. Ela baixa 1.000 metros em... Não vai, segura, Porazinho. Agora vai, Porazinho. Balada do Pretinho, eu quero ir, mas tem um problema. Importante, cara, importante. Olá, Pretinho, fico feliz por estar participando do programa. Adoramos vocês e queremos muito ir à Balada do Pretinho em Rio Grande, só que moramos na cidade ao lado, São José do Norte, e temos que pegar uma lancha para ir. Só que a última lancha é à 00h15, por isso estamos sofrendo antecipadamente por perder mais um encontro de vocês e os outros dois que já tiveram aqui e não podemos ir, pois moramos longe. Por favor, tenham misericórdia de uma mãe e duas filhas ouvintes assíduas desde que começou o PB. E as minhas meninas estão loucas, mas loucas mesmo. Eu não sei mais o que fazer. Agradeço pela atenção de todos e sei que posso contar com vocês. Afinal, temos um pedacinho dos PBs em nós. Que legal. Ah, o Dudu tem que voltar a participar do programa. Nós gostamos muito dele. Não. É isso aí, cara. Grande abraço, mas isso aí não tá no texto. Cara, sempre falei pra vocês, cara. Não tá no texto, eu vim aqui essa semana, cara. Dudu, fiz um barulho. É tempo de renovação, cara, no Pretinho é Básico. É isso aí, cara. Hoje aí. É o novo dia. Eu sou renovação, cara. Tempo. Ô, Dudu, deixa eu falar pra essa família, então, que seus problemas acabaram! Ei! Por quê? Porque a balada do Pretinho no sábado vai ser mais cedo do costume. 10h30 da noite nós estaremos no palco. Às 10h30 começa a balada do Pretinho nesse sábado, porque lá o centro de eventos de Rio Grande, ele fecha mais cedo. Então, por volta de 00h o serviço tá feito. Entendeu? E como a última lancha é 00h15, a família que vem de São José do Norte poderá ir sim na Balada do Pretinho neste sábado, desde que compre seu ingresso antecipado no Seleção Pré-Vestibular. Lá no Seleção. No Dog do Alemão. Ou no Al-Arabia Shawarma. Ah, no Arábia é legal. Charma. Se for de pista, vai pagar 15 pilas. Se for de VIP, 30. Se for de camarote, 50. Ô, cara, sabe qual é Dudu? Né, meu? Basta, estão falando da neve aí, né, cara? Não, estão falando de renovação no programa. Não, renovação, Dudu. Cara. Tu é da primeira equipe do programa. Mas contando aí, né, cara? Não, tá, cara. Agora é o Geiso, sabe? É outra história. Geiso, cara, tu vai ver, cara. Tô andando com o Geiso direto aí, cara. Tô dando estoque pro cara. Não estraga o guri. Dando estoque pro cara, meu. Legal. Aqui você tava falando de neve. Sabe onde é que eu vi neve mesmo, cara? Onde é que tem neve mesmo, cara? Sabe onde é que tem, cara? Onde que tem? Onde? Nova York, né, cara? Nova York tem neve pra caramba. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertinhas aqui dos classificados do Pretinho. PBs, me ajudem, caso sério, por falar em Rita Lee. Sabe aquele sonho de todo cachaceiro em ter uma geladeira com porta de vidro em plena sala de estar, ao lado da TV com pay-per-view? Pois eu atingi este sonho. Entretanto, perdi a mulher. E a conta vamos de luz ver agora, vamos ver agora o que ele quer vender, se é a mulher ou a geladeira. Já consegui colocar na geladeira 450 latas de cerveja e 2 litrões de refri ao mesmo tempo. E gelou pra tudo. Pra que tanto refri, cara? Pô, pras mulheres, de repente. E gelou pras tudo mulher. Em míseras 3 horas, em pleno verão. É, seminova foi uma das poucas coisas que eu não abri mão no divórcio. Lamentavelmente, terei que vender para comprar uma cama. Afinal de muito bom, cara. Afinal de contas, a vida continua. Quero R$1.300 e aceito propostas e permutas por cama, de repente, cara. Ah, mas é uma questão de prioridade, né, cara? Tu tem que optar entre uma cama ou uma geladeira cheia de cerveja, cara. Deixa eu dar uma... O querido já se livrou do pior, que é a mulher. É verdade. Então, o que tu quer com cama? Compra um pelego, filho. Colchonetezinho, olha só, tem outra coisa. Assim, essas geladeiras aí de porta transparente aí é um pega-ratão, né? Ih. O que elas gastam de luz, cara? Acabou com o negócio, cara. Eu tô falando sério mesmo. Cara, é sempre assim, tu faz isso sempre, cara. Eu falo pra 1 milhão, não pra um só. Para 1 milhão de pessoas, não para uma pessoa. Né? Ele quer. Tem 1 milhão de amigos, né, pai? Exatamente. Então eu tô falando para 1 milhão. Que, gasta meu? Muita energia. Tu namora alguma dona de bar que tem uma geladeira? Não, meu pai teve posto de gasolina. E aí? O posto do pai quebrou. Que ano teu pai teve posto de gasolina? Não, tu disse que o teu posto do teu pai quebrou porque trocaram a via da rua. Nem ele mais sabe, porque nem sei se pai tem, rapaz. Nem sei se teve posto. Quebrou duas vezes. Eu não quero ficar aqui queimando meu pai, porque meu pai foi um péssimo administrador, né? A culpa foi do pai. Deixa eu te perguntar. Mas a geladeira ajudou, a mudança da rua lá ajudou. Tá queimando, né? Já falei que meu pai é feio. Agora que ele é mau administrador, não dá. Que ano foi isso? Foi na década de 2000. Duas geladeiras. Década de 2000. Na década e tinha uma de máquina de gelo. Tá terminando. Cara, hoje as geladeiras estão muito diferentes, cara. Cara, eu troquei uma geladeira velha. Olha só que um negócio acabou, que eu fiz. Nem precisa passar o e-mail. A conta da luz era R$210 no nosso apartamento. Tem um programa do governo que troca a geladeira. Eu troquei a geladeira, certo? Certo. Comecei a pagar 110 pila por mês na prestação da geladeira. Consideravelmente. Certo? Sabe quanto diminuiu a conta de luz? R$90. É. Eu acabei pagando 20 pila por mês pra uma geladeira. Entendeu a conta? Perfeitamente, cara. Entendeu? Então não compra essa geladeira que vai ser olha, isso aí vai... Grande abraço, muito obrigado. O grande abraço e desculpas ao ECDG9, ECDG9. ECDG9, @hotmail.com. Nós tentamos vender a sua geladeira, mas o Potter não quis. Uma pessoa rica, né? Aquela pessoa que tem churrasco, mas só pra churrasco, vai comprar essa geladeira, que não se importa com a conta de luz. Mas aí não vai comprar uma nova? Acabou! Eu me lembrei, essa história de geladeira, eu me lembrei do Caco e do Porca Velho que pararam no boliche da estrada aquela vez e olharam assim. O cara com uma vela em cima do balcão, eles, nos ralamos, cara, não vai ter nada nesse bar aqui. Aí eles olharam em cima de um balcão, assim, 4 cervejas. Aí a cerveja ali virada em poeira, assim, né? E aí os dois se olharam e disse: Te anima? Vamos, louco. Ah, eu me animo, cara. Aí chegou e disse: abre uma dessa aí, Marcelo. O cara, a bruxa vai saltar aqui. Aquele troço, aquela pura borbolha. Tomaram aquela ali, já tinham tomado uma mesmo, já tomaram as outras 3 que tinha ali em cima do balcão. E aí o Caco olhou pro cara e disse assim: e cerveja não temos mais, parceiro. Aí o velho deu uma cuspida com o palheiro. Agora só tem gelada. O veinte uma geladeira que era bateria. Bem geladinha ali, né? Agora só tem gelada. A importância da geladeira, meu cara. Muito bom, compadre. Prezados amigos, escuta o programa todos os dias e gostaria de colocar um anúncio nos classificados. Vendo um lindo Voyage branco. Ano 92, 1.8 GL, super inteiro. Tem alarme, trava elétrica e corta corrente. Interessados, mandar e-mail para Giuli Santos. Ah, o Giuli. Não é Giuli, desculpa, é Guili. Ah, o Guili. Ou melhor, Guili. Ah, não. É o Guili. É o Guili Santos. Grande abraço para os três. É o Guili Santos do Voyage Branco. É Guili. Santos é minha filha. Eu fiquei olhando, mas minha filha comprou um Voyage, eu não sei. Pior que quer vender. E agora quer vender. Guili Santos. @gmail.com.br. Ele tá pedindo 9 mil na Voyageira. Ó, tá bem, cara. Cara, deixa eu aproveitar o momento casamento do programa aqui, porque o cara casou com o Voyage. E pra mandar um abraço aqui pra dois ouvintes que estão completando 10 anos de namoro. E sabe onde é que eles se conheceram, Pi? Onde? Na festa Pijama Show de 2000 na Sogipa. Olha! No ano 2000, eles foram numa festa do Pijama Show na Sogipa, se conheceram lá, estão completando 10 anos de namoro, vão noivar e casar ainda por cima. Destruindo com a vida das pessoas. Que beleza. Grande abraço pro querido Felipe Carrion e pra Tiele. Depois acaba. Valeu, queridos. Legal. Felicidades, vida longa. Parabéns, Pi. Ao relacionamento, inclusive. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Não te dá. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM em todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, você que sintoniza as frequências da Atlântida em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Você que nos ouve pela internet também, muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar um pouquinho, doutor Alceu. Vamos lá, doutor Pedro. O senhor tá sabendo que dia 21 de agosto nós estaremos de volta à casa do ouvinte, né, doutor Alceu? Eu tô sabendo, doutor Pedro. Então você pode mandar o seu torpedinho pra PB49207, aliás, bota as letrinhas PB depois, antes de escrever a mensagem, para 49207, dizendo que você quer receber o Pretinho Básico na sua casa. Por quê? Eu quero receber o pretinho básico da manhã, porque pararam, pararam, pararam. Aí você, de repente, tá correndo um importante risco de receber a galera do pretinho na sua casa pra fazer um pretinho ao vivo daí. É isso, doutor Alcim. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Manda, doutor Alcim. Doutor Peter, o Inter e o Grêmio se foram, doutor Peter. Já se foram, doutor Alcim. O Inter pra São Paulo e o Grêmio pra Goiás. Vão jogar amanhã lá. O Inter vai jogar com o São Paulo, né, doutor Potter? É verdade, Alessandro. É o popular, né? Cada um com seus problemas, né, doutor Alcim? Exatamente, o Grêmio com o Goiás. Também é verdade. E hoje tem a final da... Você tá tomando o quê, doutor Alcim? Café. Que beleza, doutor Alcim. Hoje tem a final da Copa do Brasil. Olha! É o último encontro, o último jogo dos quatro, né? Os quatro guris lá. O Ganso, o Neymar, André e Robinho. Robinho, exatamente. E pode ser que fique só o Ganso e o Neymar até o final do ano. Da Palmeira, pode... qual é o planejamento, Palmeira? Evidente que hoje à noite, né, nós vamos acompanhar o jogo, até porque nos interessa, né? Você acha que esse episódio envolvendo o tweet cam dos guris do Santos pode prejudicar ou ajudar o Santos nesse momento, doutor? Evidente que um episódio como esse, né, querido doutor Alcim, estou o primeiro, né? Tem, eu sigo o dando a colocação de vida para o Feto, né? Temos tudo, né? Acompanhamos hoje em dia, né? Meira@hotmail. É, Meira. Facebook. Também o Facebook. Quem usa muito o Facebook são os familiares. Form Spring. O senhor contrata jogador por DVD de jogador, de empresário? Não se trata de DVD. Muito obrigado, Palmeira. Estou à disposição, né? E fico aqui quando quiserem. Tá bom? Boa noite. Palmeira, eu queria aproveitar a presença do importante, do famoso tradicionalista Neto Fagundes aqui no programa para dirimir uma dúvida que paira sobre nossas cabeças. Tudo bem, doutor Melo? A ofensa, mas o destrato ou o descaso com o qual o senhor tratou renomado tradicionalista dia desse, seria por acaso Neto Fagundes? Evidente, o senhor já entendeu minha pergunta. Não, evidente que os maus entendidos, né, andam por aí na boca do povo, né, que ficam colocando nas palavras que eu não disse, aquelas que eu poderia, né, evidente, ter dito, mas se eu tivesse... Eu disse o quê? É o Neto ou não é o Neto o tradicionalista? O Neto é o tradicionalista. Obrigado, querido Gagê. Que é um tradicionalista que faz. Aliás, um belo tradicionalista, obrigado, né, doutor? Querido. Apresenta o Galpão Crioulo. Não é exatamente um anônimo, né, doutor? O anônimo é gremista, né? O anônimo é gremista e não é tradicionalista. É o Pinheiro Machado, né? Uma pessoa querida também, mas o Neto. É o João de Almeida Neto. O João de Almeida é um tradicionalista também, que eu não quero criar aqui uma situação de desconforto, né? Seja pro Neto, é o gaúcho da fronteira. Seja pro pai, pro avô. Muito obrigado, doutor Almeida. Mais alguma dúvida? Mano Lima. Pelo seu esclarecimento aqui. Vamos dar uma rodada, por assim, ó. Tem um valo aqui do lado da minha casa. O valo. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Quer diz? Moro em Rio Pardo e trabalho em Santa Cruz do Sul. Pego ônibus todo dia pela manhã e à tardinha. A empresa que faz essa rota é a Aviação Santa Cruz, que não tem o mínimo de respeito pelos passageiros. Ônibus utilizados pela empresa possuem originalmente em torno de 45 poltronas. E eles transportam 55, 56 17. Ou até 60 passageiros. É a linha Rio Pardo Santa Cruz. Espero que alguma providência seja tomada pela Aviação Santa Cruz, ou que ao menos haja uma explicação. Camilo Moraes. Boa, Camilo, mandou muito bem. Pede aí explicações para a empresa da Aviação Santa Cruz. Tá bem, Porazinho. Muito obrigado. Vai, meu compadre. E aqui o nego velho morreu e foi pro céu, querido. Chegando lá, se deparou com várias portas. Cada uma delas havia uma bandeira de algum país. A primeira era dos Estados Unidos e na mesma porta dizia o seguinte: castigo, comer 4 baldes de merda por dia. O nego velho reparou que haviam só 4 pessoas na porta. Na segunda era do Japão e dizia o seguinte: castigo, comer 10 baldes de cocô por dia e 6 pessoas na fila. O nego velho se deparou com a porta do Brasil e nela dizia o seguinte: castigo, comer 40 baldes de merda por dia. Detalhe, 100 pessoas na fila. Nego velho mais invocado que baixinho entrar de baile infantil foi perguntar pro São Pedro o porquê da fila tão grande na porta do Brasil, sendo que o castigo era bem maior que o dos outros. Aí São Pedro respondeu: nego velho, isso aqui é o Brasil. O dia que tem merda não tem balde. O dia que tem balde não tem merda. E o dia que tem os dois não tem ninguém pra servir. Um abraço pro Serginho lá de Pelotas, rapaz. Vai, alemãozinho, vai, alemãozinho, vai. Jô, uma piada. Piada do Pote! Apoio! Funerária CTG! Aqui você entra e bate as botas! Estou me demitindo! Disse a faxineira do banco ao gerente do banco. O senhor não confia em mim? Claro que não. E aí o gerente: mas o que é isso, Maria? A senhora trabalha aqui há 20 anos e eu até deixo as chaves do cofre na minha mesa. Eu sei! Mas nenhuma delas funciona! Se entregou! Boa, vai, Girina! Pouco antes do casamento, o pai da noiva se aproxima do noivo e pergunta: meu rapaz, o senhor tem condições de sustentar uma família? É claro, é claro. Ótimo, somos em 9. Vamos saudar aqui, Cajê. Vamos saudar. Saudar. Não, vamos saudar ou saudar? Pô, podia saudar aquela dívida. Saudar a dívida. Tá bem. Saudar, aproveita pra saudar. Tá. Amanhã. O povo da escola... 9 de maio. 9 de maio. Tem um povo, tem um povo lá. Em pé. E aliás, maciço povo, canto povo que entoamos hoje pela manhã no intervalo Atlântida, acompanhado da turma da Atlântida Tramandaí, onde todos nós cantávamos até em pé nós iremos. Foi bonito tudo, o intervalo cara, tá muito bacana. Os caras estão fazendo um abaixo-assinado lá na isso escola pra ter uma balada do Pretinho em Imbé. Os caras estão fazendo uma balada. Tiveram que assinar lá, né, lá e tal, fazer então, uma balada. Isso já ocorreu na Praia do Pinhal, né? Abraço. A escola, rolou, né? Galera da escola rolou que pediu. Abraço também pra banda que tocou no intervalo, os Yankees, tocaram os bem Yankees, pra caramba, é aí, toda a turma, é o Ed, o Otávio, o Rafa, a Niege e o Paul. Todos e aí no final do show dos Yankees gritavam: go home, Yankees! Vão pra casa, Yankees! Olha que lindo isso. Elegemos a rainha loira e a rainha morena no intervalo, a Gabi e a Alice. Isso é a cara de vocês. Assim como o rei. Assim, a rainha ruiva não escolheram. Não tinha. Assim, tinha, ela tava em falta. Assim como o rei, e o André não ganhou, porque quem ganhou foi o mestiço. O mestiço. O mestiço lá de Imbé. Na realidade era um cartaz com uma pintura do Cândido Portinari chamado O Mestiço. Ele tava lindo de peito. O Everton se apaixonou. O postiço. Vai daí, Pi. Manda bala aí, então. Vamos lá. Em uma roda de amigos, sempre tem o gay enrustido. Quem seria aqui? Aquele que fica agarrando os outros e falando algumas boiolagens. Agarrando? Quem é que agarra? Sou eu mesmo. É verdade. É o Porã. Eu gosto de agarrar, cara. Gosto. Sempre tem o pegador, aquele que todos sabem que ele pega mulher e ainda assim ele fica contando quantas já pegou. É o Porã. Não sou eu. É o Nanico aqui da mesa. É o Porã. O experiente. É o cara que sempre conta as suas aventuras e dá conselhos para os outros. É o Porã. O playboy, sempre com alguma roupa de marca, ele se acha superior a todos pelo simples fato de ter alguma roupa, cara. O crítico, pro crítico nada tá bom, ele sempre vai defender sua opinião, que sempre é contrária dos outros. Porã, depois do bola nas costas, segunda-feira. Mandando e-mailzinho. Verdade. E finalmente, o mal. O mal. Legal. Esse é demais, ele é mal em todos os sentidos, principalmente com mulheres. É o Porã. Não tá nem pra elas. Fala sem pensar e não liga se vão ficar magoadas ou não. Incrível, Poranga. E sempre tem uma mulher correndo atrás desse cara. Esse sim. Isso aí sou eu no passado, cara. É o Porã. John Dias de Viamão. Mão é que mandou John e pediu Dias um pro Douglas, que é o docinho, pro Peruca, pro Matheus e pra namorada Carol. Peruca, de novo, Peruca, essa semana. Peruca tá na parada. Daí eu recebo um e-mail que só diz assim: e o médico, hein? Estuda 4 anos, mais 4 de residência, mais 2 de especialização e no final das contas, sempre é virose. Sempre é virose. Cara, mandou aqui a nossa ouvinte, Carla Fornari, de Canoas, cara. E um abraço aos médicos, cara, o que tem de médico que escuta o Pretinho, especialmente pra ouvir as bobagens que a gente vai dizer da área deles aqui. É isso aí. Muito obrigado a você que é médico e escuta o nosso programinha. Vai daí, Porazinho. Aí a mulher queixava seu marido. É uma piada. Piada, velho. Do Porã! Apoio! Consultório Doutor Lacerda! Quando acabar a consulta, pague e vá pra casa! Oba! A mulher queixava seu marido. Ai, é um desaforo, né? Vocês passam o tempo todo falando mal das sogras. Elas também são humanas. Não se queixe, querida, eu nunca falo mal da sua sogra, sempre falo mal da minha. Lembrando que ninguém aqui já teve alguma vez na vida problema com sogro, né? Sogro não tem mais por quê. Porque sogro é parceiro, sogro é homem, né? O problema sogro é que antes da sogra ser sogra, ela é mulher. É verdade. E aí, a origem... Aí, desculpa, brincadeira. A deliciosa morena se aproximou do lago deserto, olhou ao redor para se certificar de que não havia ninguém por perto e tirou toda a roupa. Quando se preparava para dar o primeiro mergulho, um guarda saiu de trás da árvore e... Desculpe, senhorita, mas é proibido nadar neste lago. A moça toda cheia de vergonha. Aí, por que o senhor não avisou antes de tirar a roupa? Bem, é que não existe nenhuma lei proibindo tirar a roupa na beira do lago. Motorista de ônibus estava tranquilo, tomando um café no local de trabalho enquanto o ônibus enchia para seguir viagem. De repente, um apressadinho chega, para na porta do ônibus e pergunta... Escuta aqui, ó, amigo, que hora sai esse latão, hein? Ó, na hora que encher de lixo, ele sai. Correçãozinha, medicina são 6 anos. 6 anos, é isso aí. Vai daí, meu compadre. O burro morreu na frente da igreja, isso já fazia 3 dias e ninguém tinha tomado providência. O padre, muito indignado com isso, foi tomar as providências com o prefeito da cidade. Ilustríssimo senhor prefeito deste município, veio lhe informar de um fato que aconteceu na frente da minha igreja. Um burro morreu e já faz 3 dias e ninguém tirou ele de lá. Mas, seu padre, não é o senhor mesmo que tem que encaminhar as almas pro céu? Mas também é minha obrigação avisar os parentes, né? Vai, poder! Daí, galera do PB, aqui quem escreve é o Jones Leiden. Jones Leiden! De Salvador do Sul. Não, o Jones, do cara. Jones Leiden. Jones Leiden. Vem aí, Jones Leiden. Cara, ao vivo. É Jones com D, é Jones Leiden. Eu sei que nada pudesse ser pior que o nome de um amigo meu, Celceston. O nome dele é Celceston. Eu tenho um amigo, o Overgisto. Overgisto, um grande amigo, músico, Didi lá de Alegre. Olha, falando em nomes, depois tem uma lista de nomes. Celceston, abraço, querido. Ou se você sempre que posso isso, quer dizer, quase todos os dias. Estou aqui para divulgar meu grupo teatral chamado Rua. Ele não escreveu assim. Que isso, meu? Posso seguir aqui? Olha, olha a diferença do cara. Mesmo e-mail, né? Estou aqui para divulgar meu grupo teatral chamado Rua de Bom Princípio. Vou tentar. Vai. Estou aqui para divulgar meu grupo teatral chamado Rua de Bom Princípio. Atualmente estamos com uma peça antidrogas, que tem dado um resultado muito positivo. Estamos apresentando a peça que se chama Relação, em todo o Rio Grande do Sul. E sexta-feira, dia 6, amanhã, será em Salvador do Sul. Será uma honra imensa pra mim e gostaria que vocês divulgassem nosso trabalho juntamente com a nossa apresentação. Ô, Glória Gaynor. Sexta-feira, às 15 horas, na SUS. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Que susto. Manda um... Ah, velha! Pro meu diretor, Fernando Tepassi. Ah, velha! Eu preciso ver aqui, ó, o horário, meu. Tá na hora. Ih, tem tempo ainda. Vai daí, KG. De onde vem a expressão pagar o pato? Terminou ali o do pato? Terminou, não. Tia, só um fica tranquilo, magnata, aí. Ah, fica tranquilo, magnata. Misturou aí as coisas. Pra toda a galera do Potterzinho. Espaço da arte. Ah, Potter. Pô, pra que isso, cara? Pagar o pato, ou esse cara é um pato. Essas expressões derivam de um antigo jogo praticado em Portugal. Ah, é verdade. Lembra disso, Cristiano Manuel? Sempre estávamos a jogar, é verdade. Amarrava-se um pato a um poste e o jogador montado em um cavalo deveria passar rapidamente a arrancar a ave de uma só vez. Quem perdia, isso é, quem não conseguia arrancar o pato, era quem pagava pelo animal sacrificado, bem como pela aposta feita. Ganhava uma bonequinha da Stephanie. Sendo assim, passou a empregar a expressão para representar a situação onde se pagava por algo, o pato, sem ter qualquer vantagem em troca. É verdade. Parabéns pelo lembrar. Sabes que eu estou com um chulé insuportável no pé esquerdo. Não seja só no esquerdo? É, porque cada vez que vou tomar banho, a Maria me diz, lave direito os pés. Lave esse pé direito. Não consegue nem contar piada, né, Cristiano? Mas é que para mim sempre é ao contrário do que vocês. Vai, Sidão! Ah, pois não, eu vou, Maurício Amaral. Pô, sacanagem ontem, Cid. Ontem foi sacanagem. Ó, oh, ó. Oh. Oh, Temos tempo. Temos tempo. Mandar esse salmo lá pra diretora da Escola 9 de Maio, lá em Berna. É verdade. Lá, abraço para ela e os demais funcionários da escola. Galera, aqui é o Xian de Blumenau. Eu e minha mulher costuramos ouvindo vocês. Este não é o e-mail dos salmos. Só que ele e a mulher dele costuram. Este é para um outro dia. Outro dia. Vai, Cid. Quem mandou o salmo foi o Tiago de Florianópolis. E o salmo diz assim. É do porão hoje ou não? Não. É pra alguém especial? Vai, Cid. Vai. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. O pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ela já pede pra baixar, já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Eu sou o pimpolho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sou o rei da mulherada. Ih, já era, Cid. Voltaremos amanhã com o Pretinho Básico. Obrigado. Boa noite.